Salvador, um bom dia, foi telefone 95.0 Alfa, Jovem da Nave, na curva final. 3895, estou autorizado ali a MT, por ser 10. MT 10, 3895. 728. Paulo, vou 1-777, está no 5, pronto para o pushback acionamento. 1-777, livre sinal, chame para o táxi. Chame para o táxi. Pushback acionamento no 270, posição 4. 1-270, livre sinal, chame para o táxi. Chamará. 220, solo 58, direita solo, 120 na sua 129. 740. WebJet 6740, complexo não LS, chame torre 1 no noite, só 6. Torre 186, WebJet 6740. 0, livrando na alfa. 121 na sua 9, 3895, autorizado a colapso, estou no 0, 1 no 0 graus e no 49. Liga de colagem, 3895. 0. Salvador, bom dia, WebJet 6740, final da 1-0. Ok, reduzindo para 180 a mais, 5728. WebJet 6740. WebJet 6740, continua a aproximação, informarei que está aí. 6740. Salvador, Alfa 20 Juliette, no através de Paripa. Salvador, Alfa 20 Juliette, reposto rotatório. Alfa 20 Juliette. Repouso 190, WebJet 6740. Milhas. Mantendo uma velocidade 1.409 70. Aqui sim, ativo o F-5728. Homem rota. Está no plano, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, pós-Leda, Bridge, controle operando em 1-1-9-35, acione 5463. Vetoração para espaçamento, curva à esquerda, proa 0-1-0, seu limite é localizado. Ok, está curva na esquerda para silenciamento, 0-1-0, limite é localizado, 5728. O controle 463, eu transpondo, é da 3191. Confirmando a 3191, primeira curva, após decolagem, é a direita, saída da Eoleda Bridge. Da Eoleda Bridge, curva direita, 3191. Feito a 3191, chama para o push e acionamento. Feito, 3191. 3110, 1014, 5728. Guarde mais 5728, novo limite radial 295 do Verso Salvador. Ok, 295, Maria 20, 5728. Turno 270, temos a bordo 145, autonomia de 3 horas e 50, alternando o galeão. 145350, Galeão, confirma? Exatamente. 1270, os ataques via Índia Alpha, ponto de flash, aumentou em 1 no 836. Índia Alpha 286270. No táxi do voo 1777 com 133 a bordo, alterna com 22 horas e 45. 133245, confins, confirma? Confirmo. 777, prezado táxi, número 2 para decolagem, via Índia, Alfa, ponto de flash, Hamilton, 1 no 8, decimal 6, vai seguir o tráfego da mesma companhia. Afirmativo, Índia, Alfa, 1 no 8, Solo, Salvador, Web, 6740. Solo, 6740, 2 ataques via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 6740. Torre frequência 1 no 8, decimal 6. 1 no 8, decimal 6, Alfa de Juliette. Go ahead, American Line 990. I'd like to put the clearance on request for Miami, please. 1270, boa tarde. Confia em visual com aeronave na final? Visual, tá. Após o mesmo, a linha e mantém, cabeceira 10, boa 1270. Após a aeronave, a linha mantém 1 no 0, 270. 2 Salvador, Alfa 20 Juliette, desorça, só para nada agora. Alfa 2 Juliette autorizado, prosseguir final no 7, a porta final de 3 milhas. Já estará final de 3 milhas, Alfa 20 Juliette. Andando direita, 1-4-5-5-7-2-8. Separa 2 mil pés, reposta estabilizada. 2 mil pés, reposta estabilizada, 5-7-2-8. 2 Salvador, 232-16, cruzando 1-7-0-1-5-0, informação Mike. 90, call me FT 1515. I should receive a flight plan after that. 1515. 050 na chegada Malika 32 no 6. 5-0-36, tente da Mike. Tente. Aguarde para cópia do senhor número 2. Meia, desça via chegada Mari para 2 mil pés, que é negar no 014. Via 2 mil, para 2 mil pés, tá 32 no 6. Autorizado pouso, pista no 025, graus 149. Autorizado pouso para o 150. Mike Jet Romeo, copia? Mike Jet Romeo, autorizado voo local, a 500 pés, decorda 1-7, primeira curva à direita, corredor axé, controle operando em 1-1-9-35, adicione 0-1-1-5. Vitor Juliette, passo 360, longo pela esquerda, tem aeronave, final da 1-0-7 milhas. Esse era 360 pela esquerda, Alfa Vitor Juliette. Fênix 56, confirmando o parte 2, destino, livra à esquerda, taxia no poste de frequência. Esquerda, chamada no poste de frequência. Sete, Mike Jet, o meu chamado agora para o acionamento táxi. Complexão LS, chamo torre 1 no 9, decimal 6. 7-7-6, obrigado. 1-1-0 graus, 1-2-9, autorizado decolagem, 1-0, reporta iniciando. Livre decolagem, reportará iniciando, 2-0-0. 2 Salvador, objeto 5728, estabilizado localizador LS. Objeto 5728, continua a aproximação, informarei que está livre. Excelente, 5728. Da corrida, Gol 2, 7-0. Jetix 728, entre 100 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, 728. Zero, em atenção, 7385. 1, 2, 7, 0, 0, 8, controle 1, 9, decimal 35. Ok, 1, 9, 35, é isso? Sim. Ok, muito obrigado, bom dia. Alfa Vitor Juliette, continua a aproximação e fala eixo livre. Continuação, visual com tráfego na 190, Alfa Vitor Juliette. Foram 777 após a aeronave na final, ali mantém, cabeceira 10. Após aqui mantém, 777. Decolada 10, primeira curva à direita, pedra da El, Leda após Leda, DCT, controle plano 1, 19, 35, acione 5474. Gente, azul 4033, Ilhéus no 160, Whisky 1 até Ilhéus. 065, depois a nossa altitude. Decola da 10 direita, da EL, Leda, DCT, 1935, 5474. Segmento correto, checkpoint pronto para o pushback e adicionamento azul 4033. Chama pronto. Salvador total 9911. Total 9911, centro da condicionalidade de Mike. Viervo. Gente, ajuste no 0 no 4, guarde para 4. Esse é guardando, está 4 total. Objeto 728, solo, azul 0, direita solo, 1219. Para a direita, 1219, 5728. Alfa Vitor Juliette, livre pouso, pista 97, 1-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, Alfa Vitor Juliette. Salvador, Juliette 5728, operador. Juliette 5728, ataques via Alfa, reporte antes da Juliette. Ataques via Alfa, atrás da Juliette 5728. Vou descendo para o 050, direto mais. Tá bom, 270, passa nível 060, possibilidade direto elétrica. Negativo. Ok. Prossiga. Autoriza direto, TAP. Zuno 2, livra os backtrack, livra na ponte 4, corte de frequência. Controle, voo no 777, decola na frente do outro. Ataque, você aponta protocolagem, Mac, já tinha o meu. Voo 1777, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 320, saída da EL. 320. 328. Solo Salvador, autorização para o 35486 Lençóis. TP546, ciente da informação Mike? Ciente. Ajuste no 0 no 4, número 2 para 4. Vira pista autorizado. A linha aérea colar pista 97, vento 1-0 graus, 1-9, o Mike 7 foi. Pause o Alfa Vitor Juliette, tá livre, decolagem da 97 ao mesmo. Total 9911, autorizado para Fortaleza, nível de voo 310, Rota DCT, pode ser Momo. Após autorizado conforme rota apresentada no plano, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, após Cogbo, Froti. Controle operando em 1, 19.35, acione 5475. 3-1-0, aprovado conforme rota de plano, decolando da 1-0, curva à esquerda, após Momo, vai ser DCT, Cogbo e Froti. 1935 controle, 5475 no transporte, controle total 9911. Confirmando a saída Momo, Cogbo, Quilosca, Golf Bravo Uniforme, após Froti, total 9911. Momo, Cogbo e Froti, no perfil da saída, total 9911. 6, total 9911, após ponto para o puxo e acionamento. Correção, acionamento e táxi. Gente, acionamento de táxi, certo, total 9911. Controle, boa tarde, papapá, Mike Gillette Romeu. Papapá, Mike Gillette Romeu, mantém as condições visuais, ingresso do corredor, até a mil pés. Linha do litoral, 500 pés, senhora. Se autorizado, sobrevoo na vertical da Avenida Paralela, próximo ao Shopping Paralela. Condicionado ao tráfego. Certo, papapá, Mike Gillette Romeu, mantém 500 pés. Mantendo 500 pés, aguardando autorização para o sobrevoo. Controle Salvador, passarei do 2230, boa tarde, como é seu Mike? Área 2230, essa identificação, desce para nível de voo 060. Dado chegada, Amanda. Copia. Trip 5486, autorizado para Lençóis, nível de voo 200. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Momo, DCT, controle operando em 1, 19.35, acione 5501. Boa, Laban. Passaria 2230 autorizado. Chegada, Amanda. Ok, autoriza a proa da Amanda presente então. Mantenha a chegada. 200, trip 5486. 200, autorizado. Sente aporte para o pushback acionamento trip 5486. Voltará. Voo 1270, chame centro Recife, sequência 126.0, alternando 128.8. Ok, Recife 260, 128.8, bom dia. Meu papapá, Mike Gillette Romeu, já tá no través do local do sobrevoo. Já mantém voo parado, aguardando autorização. Já desejo livre acionar, chama para o táxi. Livre acionar, chama táxi, eu sou o 4033. Papapá, Mike Gillette Romeu, aguarde, teve tráfego na final. Guardando a autorização, Rafael. 1777, chame Centro Recife, frequência 125-1, alternando 133-25. 1-3-3-2-5, 1-3-3-2-5. Exato, visual tá 3-2-1-6. São 3-2 no meio, complete na ULS, reporte correção, chame sua sequência 1-9-6. 2-6, tá 3-2 no meio. Controle, o Martinete Romeu tá autorizado, 500 pés, na retaguarda do TAN. Posso passar em um tráfego autorizado. Trato. Final procedimento ILS, capitão 1-0. 3-2 no meio, bom dia, autorizado, pouso pista 1-0, vento 1-0-0 graus, não passa ali. Nível pouso 1-0, tá 3-2 no meio. Tá autorizado o pushback acionamento no portão meia dúzia, TAM 3-1-9-1. Feito, 3-1-9-1. Pode confirmar a utilização do papi? Obrigado. Usa 3-2 no meio. Para o táxi, 403399 12 2 horas, Salvador. O azul 403399 Salvador, 2 horas, confirma? Confirma, senhor. Mas tá, então, deveria estar ligado, porém, quando o senhor fez o questionamento, tava como desligado aqui pra ele, mas chama agora só o 1-2-1-9. Agradeço, tá 3-2-1-6, chamar 2-1-9. BLU, correção 060. Sim, você 2-2-3-0. Pode prosseguir na descida? Charia 2-2-3-0, vou na proa de Duna. Prodidura, pode prosseguir na descida? Salvo, Salvador, TAM 3-2-1-6, livrando a 5-4. O TAM 3-2-1-6, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, TAM 3-2-1-6. Alfa, antes da Juliette, 3-2-1-6. Passaria 2-2-3-0, desça para 3.000 pés, NH1-0-1-4. 3.000, delicador. Atingiu 050-2733. O setor do voo. Mantendo. Vember Alfa, tá pronto para cópia? Bom dia, November Alfa, autorizado Salvador, Salvador. O nome é o Pés, decolar da pista 17, com curva pela esquerda, via corredor forte. Aciona 0171, controle 119.35, torre 118.6, informação em curso, November. Correto, reporte para o acionamento Índia November Alça. 31991 para o táxi com 140 a bordo, 3:50 Campinas. O TAN 3191 confirma o PLB? PLB de 140, 3:50 Campinas. TAN 3191, autorizado táxi via pátio Índia Alfa até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera chama torre 118.6, o QNH 10.04. Gente, pátio Índia e Alfa no ponto de espera da 10.18.6, TAN 3191. O TAN 3216, mantém posição antes da Juliette. Amante antes da Juliette, 3216. Salvador ground, American 990, clearing Miami, please. Turn line 990, 1 minute, please. U4033. Táxi via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera chama torre 118.6, o QNH é 10.14. Pátio Índia Alfa, 18.6, 14, 3216, após a passagem do Embraer da Azul, autorizado a ingressar no pátio via Juliette, portão 10. Após a passagem da aeronave da Azul, ingresso via Juliette, portão 10, TAN 3216. É o 2633, confirme se a pista já está livre, é 10. Afirmativo. E o PES para o Rosário 2733? Rosário 2733, aguarde. Descendo para o 2000 PES, QNH 10. Descendo para o 2000, 2733. To copy. American 990, go ahead. American 990, you're cleared, Salvador, Miami, flight level 360. Your departure from runway 10, left turn after departure. Momo, departure, flock transition. Via upper Zulu 20. Ground control 119.35, tower 118.6, squawk code 5522. Ponte espera 10, pronto. 391, autorizado a linha decolar, pista 10, 20090 graus, 149. Livre a linha e decolada 10, tá 3191.